Good evening, AZRS 850 with information Alpha requesting clearance to Lima Papa Papa Tango. Papa Papa Tango, copy that. Please confirm your call sign. AZRS 850, Romeo Zulu Oscar 850. Ono 076, localizador e aproximação para pouso. Reduza, cheque o trem, chame torre, ono 1895. Vai reduzir, baixar trem, chame a torre, ono 076. Sir 5, I'm going to have your plan pre-approved on my screen in approximately 2 minutes. Ma'am, I still do not have a plan, so I cannot even give your departure, your pole departure. So stand by for approximately 2 minutes, or 3 minutes, I'll call you back. Okay, standing by, thank you. Solo Salvador, 6747, portão 5, pushback, claramente. 5 aprovado, 6747, chame pronto pro táxi. Chamará. 5 vento, 633. Lento, 190 graus, 22 nós. Copiado, obrigado. Rio 5972, desça para 2 mil pés. Chegada BOMF, pista 10, ajuste 1022. 5515, ciente. Trip 5515, contato radar em BOMF. 5515. Queria desculpar, em Conde, voando BOMF. Boa noite, Xanaya 63, Bruno 3, livrou na sua escuta. Boa noite, 63, autorizado Alfa, chama ingresso na Juliette. Alfa, reportará Juliette, 63. Pouso, Bruno 076. Salvador, web 6747. Tá com 179 a bordo, 4 horas de autonomia alterna com 5. 7747, autorizado parte, Índia, ponto espera sistema 0, ajuste no 022, ponto espera Jami Torre 1 no noite, principal 95, senhor, tem um bom voo, 6747. 1022, então parte Índia, no ponto espera, monitora 2895, obrigado, é uma boa noite, bom trabalho. Chiné 63, 3 da passagem, um bom Darvjet, após ingresso Juliette, portão 4. Rosa Web, vai pro portão 4, minha princesa. Tubo 076. 076, sala 39, direito no 219, boa noite. Direito 219, boa noite. Salvo Salvador, boa noite, Gondo 076. Boa noite, no 076, autorizado Alfa e Juliette, portão 02. 702, Gondo 076, obrigado. Aerosource 850, are you ready to copy? I'm ready to copy, Aerosource 850. Aerosource 850, clear to Lima, Papa Tango, flight level 330 via Upper Zulu 10 until November Tango Lima, then Upper November 873 until Intol position, India November Tango Oscar Lima position. After Intol position, cleared according to flight plan route. After takeoff runway 10, left turn on Puka departure, Papa Uniform Charlie Alpha departure, and Zipar transition, Zulu India Papa Alpha Romeo transition. Frequency of the departure 120.8, squawk 5035, Aerosaurus 850, read back. Solo no 0, vento no 80 graus e no 3 nós. Decola no 0, web 5674. 10 to November Tango Lima, up at November 873 until Intol, India, November Tango Oscar Lima, then flight plan route, runway 10, SID I didn't pick that, that's Zipar transition, and 120.8 after departure, 5035 on the Scorpio, so it's 850. 850 readback is correct. The departure is Puka, Papa Uniform Charlie Alpha departure, then Zipar transition. Agora em aproximação, cheque o trem, torre 1895. 1895, 5972. Uniform Charlie Alpha. Papa Uniform Charlie Alpha, Puka transition, then Zipar transition, thank you. Your readback is correct, 850, call me ready for push and start, 811. I call you for push and start, 850. Salvador, o Rio 5972 aproximado da externa, baixo travado. Rio 5972, continue a aproximação, aguarde pista livre, informe pista molhada, possível turbulência na curta final. 5972. Daqui a solamento na 1-0. Portão 10 aprovado, senhor. Chame front for taxi, chame 3, 1-0. 5-5 no ponto de abertura. 5-5 no 5, voe agora pelo, desça para 4.000. 5972, livre pouso no 0, vento no 90 graus, 17 nós, cheque trem. Baixo travado, livre pouso na 10, 5972. Web 6747, decolose 47, chame o controle 1208, bom voo. 208, 6747. Salvador Departure WebJet 6747 passing 2003. Web 6747 control, ready to contact. Proceedings clear. Request to fly direct dial position. You are clear. Thank you, sir. Confirmation, hit. Alô, Salvador, boa noite, Azul 4235 para Confins. Você pode informar nossa saída prevista? 4235, Confins, subida prevista da El Lida Bridge. Eu ainda não tenho seu plano, confirme meu BT. Nossa saída é para 0115, dá um pouquinho adiantado. Obrigado pela informação. Obrigado, senhor. Assim que eu tiver seu plano, eu te chamo para qualquer. Maravilha, estou na escuta. Q5972, fala os 45, direito no 219. 219. Salvador, o Rio 5972, livrou. Rio 5972, autorizado Alfa e Kilo, parte 3, senhor. Tenta o sinalizador. Marotaxi, Oceaner 6390, alterna Natal, 3 horas e 30 com 140 a bordo, 6390. 140, Natal 330, copiado. Oceaner 6390 tem táxi aprovado via parte principal em Índia até o ponto de espera da pista no 0, ajuste agora no 022. Ponto de espera da pista no 0, chame torre, frequência 1 no 8, decimal 9563 no 0, tem um bom voo. Grato, um bom voo. Salvador, Oceaner 63, tudo bem? Está com a informação alta, autorização para Guarulhos, Índia. Copiado 6313, alfa correta da El Lida Bridge, é a subida, 1 minuto para a copa, senhor. Web is 6747, passing 150, climbing Kentucky Center, frequency 125.1. 1251, thank you, sir. Come on. Long. Funcionamento 310, Alinda, cola no zero, vento no 90 graus, 17 nós. Alinda, cola 63, Alinda. Funcionamento 313, escuta para cópia. Escuta para siga. Funcionamento 313, autorizado para Sierra Bravo Golf Romeo, na Atro Zulu no 6 até Bravo Hotel Zulu, após direto posição Trig, após autorizado conforme rota apresentada no plano de voo, nível de voo 360, pista em uso no zero, primeira curva à direita, subida da El, Leda, Bridge, controle 120, decimal 8, transponder 5031, Oceanemia 313. Usa 360 para Guarulhos, da El, Leda, Bridge, aí para voar para o Zulu 36, é o Bravo Hotel Zulu, que falou da 10, curva direita, 12080, 5031 é o transponder, a gente está no pote 4. 5031, com o testamento correto, 6313, pote 4, chame pushback acionamento. Azul 4235, na escuta para cópia? Na escuta. Azul 4235, autorizado para Sierra Bravo Charlie Foxtrot, na Apro Zulu no 6, nível de voo 380. Pistinho no 0, primeira curva à direita, subida da El, Lida, Bridge, controle 120.8. Transponder 5042, azul 4235. Ok, autorizado com FIX 380. Decola na 10, com curva à direita na saída da El, após Leda, Pique. Transponder 5042, controle 120.8, azul 4235. Correto, azul 4235, aerovia Presulu no 6. No portão 3, chame pronto para o pushback acionamento. Chamarei. Controle. Oceano 224, chegada manda, desça para 2000, ajuste no 022. 1.262. Controle, 5555, 50 para o 40. Desça para 2000, pé livre LS. Controle, boa noite, Oceano 63, 0. 5557. Controle 6310. Oceano 310, controle, contato radar. Obrigado. Boa pouca pro 6310. Certo. Tangualpa, confira por gentileza o aproximamento. Viva, chame táxi, Oscar Tangualpa. Interceptando e avistando. Ciente, reduza, checa o trem, chame torre. 11895, trip 5595. Gente, graças, boa noite, bom trabalho. Boa. Salvador, trip 5555, boa noite. Boa noite, trip 5555. Livre pouso no zero, vento no 90 graus, 20 nós. Pista molhada, possível turbulência na curta final. 5555, ciente, baixado, travado. Fala, Salvador, boa noite. Alta 3305. Assiste da Alfa, autorização recíproca. 3305, aprovável é Puca Caju, menos pro Puca Caju, aguardando cota 3305. Fala Salvador, boa noite, bom 074, promoção Alfa. Boa noite no 074, Alfa correto, número 2 para cópia, aprovável da Elde e da Bridge, senhor, só um minuto. Oceano 6310, chame Recife 1285. 2005, vou pedir lá. Boa. Trezona 78, livre, aproximação em LS. Reportagem atualizada, Trezona 78. Pronto para cópia? Afirmativo, pronto, cópia 3305. Andrei 305, autorizado para Sierra Brava, Romeu Foxtrot, Nasser Whisky 58, nível de voo 330. Decola da pista no zero, com curva à esquerda, subida Puca, transição Caju. Controle 120.8, transponder 5040, Andrei 305. Botão 3305, autorizado, Recife, nível 330, segue pela Perú. Decola da 10, curva esquerda, saída é Puca, transição é Caju. Onda 208, 5040, transponder, está 3305. 5040, cotejamento correto, está 3305. No portão 612, eu chame pronto para o pushback, acionamento. Chamará 3305. Sul 4235, respeito lá de novo. Botão 3 aprovado, senhor. Chame pronto pro táxi, azul 4235. Chamará. Salve, muito boa noite, Trip 5525, livrou na sua escuta. Boa noite, Trip 5525, autorizado Alfa Kilo, pátio 3, atento ao sinalizador naquele pátio, 5525. Alfa Kilo, pátio 3, obrigado, boa noite. Voo 1074, na escuta, para cópia? Pronto para cópia, voo 1074. Voo 1074, autorizado para Sierra Bravo Golf Romeo, na Upper Zulu 16 até Bravo Hotel Zulu, após direto posição Trig, após autorizado conforme rota apresentada no plano de voo, nível de voo 360, decola da pista 10 com curva à direita, subida da El Leda Bridge, controle 120.8, aciona 5037, gol 1074. Autorizado para Guarulhos, que abra o voo do meu, nível 360 na Absolu 16, vai decolar até 3:30, segunda rodada do plano de voo. Decolando a pista 0 com primeira curva direita, nada é o Leda, Leda vai voar frente. Transponder 037, controle 2018, 0.4. Protegimento correto, gol no 074, no portão 02, chame quando pronto por pushback acionamento. Então, é, zero. Boa noite, objeto no meio, sem informação alfa. Objeto no meio, controle, chegada a mar e desça para 2000, ajuste no 02. 178. Dá 3178, livre pouso no zero, vento no 90 graus, 159, pista molhada, turbulência durante a próxima. Paciente, obrigado, livre pouso, campeão no zero, vento 3178. Salvador, Azure is 850 and stand 1-1 requesting push and start. Push and start approved, standing 1-1, Azure is 850, call me ready for taxi. Push and start approved, Delta Azure is 850.